위에 내가 같이 구사를 거둔지만 돈을 자르고 싶어 보여. Sierra Kilo Confine Detroit, wind 200 degrees 08 knots. After the cough, maintain heading until 2,500 feet. Honolulu 77, clear for takeoff runway 28, after takeoff, maintain heading after 2,500 feet. Lima 919, centro de Recife, frequência 12345, terra 125.1. Que é 125.35.

7, contact 2-6-10, and I'll request 1-2-6-0-8-5, if I'm able 1-2-5-0-5-5. 1-2-6-7-8-5, and if I'm able, then Exatamente, mantendo 2, 2, 9, 9. Lula 869 é autorizado a decolagem em pista 28, vento 200 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem da 28, Lula 869. Azul 4206 patrulha. Só chega. Eu vou manter o nível de voo 330 e voo Romeu Fox 018. 330, Romeu Fox 018, 4206. Moro 869, decolar 2508, mantém por outra 2500, fechando controle, 1208, moro. Eu até aprovo até 2500 pés, controle 1208, boa noite. Controle, boa noite, gol 1869. Está cruzando Big Air 7. 1869, atacada a decolagem, subiu a via CBLF pelo alto, pelo nível 360. Subindo via, elevo no alfa, após 2500, elevo no alfa. Boa noite, 69. Azul 9072, Serra Vila 362, vista para 4.7, Polish na Zero Leia. Para 4.000 na proa do 362, 9072, 26. 3206, chama Centro Recife, na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Chama a 1203, atenção a 2500, controle 1200, está bem. Vai melhor para a 2500, vai chamar o controle 08, ligado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Chama 6201. Chama 6201, Santa Catarina, decolagem, mantenha este decolagem entre 2500 pés, após curva esquerda, direto livre, segura pelo linha 360, sem restrições. Chama 6201, eu vou dar gel. Tá gel, 6201, obrigado. Santos Serra, Vitor 362, 9072. Continua a Vitor 6, autorizado a Rinave da pista 28, reposta Santos Serra, Vitor 362. Autorizado a Rinave, chamarei no Serra, Vitor 363, o Azul 9072. Tirou uma aproximação? Sim. Salvador, Oceané, 6259. Oceané, 6259. Boa noite. Autorizado. Minha área decolar pista 28, 220, 0, 0, 0, 0, 8, mais. Minha área decolar pista 28, 62, 59. Bom trabalho. Boa semana. Realmente. Salvador, boa noite, a zona 075, transfere. Azul 9072, boa noite, continua a aproximação, avante pista livre, ajuste na 0, é na linha, vento para cheque, 200, 0 graus, 0 mais. 9072. 2835, 251, 6201, obrigado. Agora, reta 2508, boa noite. Azul 9071, somos com uma olhada, autorizado o pouso de pista 28, 2008, 908 mais. Autorizado o pouso na 28972, gente, pista uma olhada. 9259, contato radar na decolagem, mantenha a decolagem em atalho 2510, até a curva esquerda, vira a pouso e subida pelo nível do voo 360, sem restrição. Afirmo, após 2510, nessa proa, direto letra, subida 360, sem restrição. 6259. boa noite, até 3267, ponto 027, está pronto. 3297 autorizado, vou falar, gente, pista 28, vento 200, 00, 00, 00. Oi, está aqui, boa noite, Romeu 400, espera até 28. 635, autorizado, decolagem, pista 28, 22, 00, 08, mais. Iniciando, 645, do 30, não tem problema, 500, fecha no controle, 1, 2, 0, 2, 9, 1. Até a pronta, 2, 3, controle, 0, 8, 4, 9, 4, 5. Controle, Salvador, boa noite, com 645. Bruno, 645, contato radar, decolagem, mantenho hoje decolagem até 2.510. Após curva esquerda, direto ao centro, subindo para o nível de voo 360. Entendeu? Manter o eixo até 2.500 e após curva esquerda, confira a torre? Produção, voo. Bravo, 645. Boa noite. Alta 3. Alta 3, 2, 3, 0, 0, 0. 4, 2, 8, 3. Boa noite, autorizada. Alinhada, decola a pista 2, 8. 22, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 9. Autorizada, alinhada, decola a pista 2, 8. 3, 2, 8, 3. 3283, decolar 235, uma temperatura de 5007, sem controle, linha 2028. Boa noite, 3283, conferirá. Estamos sobre o Recife na frequência 1, 2, 8, 5, 1, 2, 5, 2, 1. Imperial 997. 976, estamos sempre em Recife, na frequência 126.85, aterna 125.45. Recife agora, 126.85, 125.45, 976, muito obrigado, boa noite. Boa noite.